bate, o senhor pretende prosseguir? Bate da bata. Ciente. Após o pouso, o senhor vai livrar a esquerda na Quebec, aguardando para prosseguir, que eu tenho uma aeronave lá na... Ah, não, ela tá na Oscar. Sem problema, autorizado backtrack. Ciente, serra back volta. De 488 no solo 03, 119. Prossegue em frente, via Kilo, pátio 3. Quando lá, tente sinalizador, trip 5488. Obrigado, 88. Lima Charlie Juliette, prosseguiu? É, como é que Tango tem condições de manter-se em condições visuais e prosseguir direto ao rotatório? É, como é que Tango é o controle? É, Tango tem condições de manter a pôr de rotatório. Ciente, 1500 pés em descida para o rotatório. Cara da 10. 479 na Lima, tem pista 10. Muito boa tarde. A Lima tem posicional 479. Web 5729 decolou 05, 119.8 o controle. Boa tarde aí, 19.8. Estabilizado LS, tá 3190. Tá 3190, turno 86. 863190, boa tarde. X-Ray Charlie Fox ao controle. Proceda, X-Ray Charlie Fox. Chame Recife 1288. 288, graças, até a volta. Salvador Web 6720, boa tarde. 200 até 180, na bom. X-Ray Charlie Fox, Centro Recife em 1260, alternando 1288. 260-1288, graças, que é um bom trabalho. Abraço, então. Alto com 15-9. Autorizada a decolagem, pressão 0.9479. Boa tarde, identifique, desça e mantenha nível de voo 0620. Identificou 0620, confirme se você escutou alguma chamada do Web 6720 anteriormente a essa? Positivo, copiamos duas chamadas, porém no momento não tínhamos como respondê-lo. Aqui, é só para certificação do nosso equipamento aqui, obrigado. Ok. Controle WebJet 5729. WebJet 5729, sob vigilância, mantenha o perfil da dial. Mantendo o perfil. É, tchau, Pavita Juliette. Controle, autoriza a rotatória para o Azul November. Autoriza a rotatória para o Eco Zulu November, senhor. Eco Zulu November, autorizado rotatória. November. Voo no 612, desse mantenha 2000 pés, acusa o localizador. 2000, acusará o localizador, voo no 612, obrigado. É 3190, o vento é de 100 graus com 13 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, é 3190. Trip 5219 ao controle? A sua escuta, 5219. Ok, deverá tentar para os próximos procedimentos de saída na Salvador, na subida agora, para cruzar o nível 100 antes da 15ª milha. Está cruzando agora o nível 100 na 20ª milha de Salvador. Isso daí é complicado para a gente aqui na aproximação com as aeronaves em chegada. 5219, ciente, vai atentar aí. Obrigado. Controle de Salvador, muito boa tarde. Pantanal 4719. Pantanal Pantanal 4711, suba e mantenha nível de voo 300, mantenha o perfil da subida da El. Papel 300 da El, Pantanal 4711. Condor 076, control. Condor 076, control. Condor 076. Ok, traffic ahead, 6 miles, same bound, crossing flat level 040, down 2000, is a 320, lower speed. Condor 076, roster, and what's the speed? Reduce speed to 200 knots. Condor 076, roster. JetBlue 720, tráfego à frente, aeronave Boeing 767 da Condor, 10 milhas da mesma start, cruzando 80 em descida. Reduz a velocidade para 200 nós. Romeu Tango Alfa Papá, tem livre decolagem da 10, venta de 1,0 graus com 12 nós. No pátio 3, a reportar na saída do pátio 3, 310. No meio, no 2, livre LS, acusa localizador. Acusando o localizador, está estabilizando a visual, gol no meio, no 2, aguardando só o glide. Gol no meio, no 2, completa a final do pista 1-0, cima em torno no 8-6. 8-6, obrigado, até mais, gol no meio, no 2. Gol no 077, chame Recife em 3-3-2-5. 1-3-3-2-5, Recife, gol no 077, bom domingo. Comente. Salvador, boa tarde, gol no meio no 2, 3 milhas para o marcador, está enxergado o visual. Gol no meio no 2, continua a aproximação, leva no eixo, dá uma zero livre. 8002, desce, mantenha 2000 pés, livre LS, acusa o localizador, mantenha a velocidade. Livre LS, reportará no lock, desce a 2002. Controle, muito boa tarde, Papá Romeu Tango Alfa Papá. Controle, boa tarde, Papá Romeu Tango Alfa Papá. Papá Romeu Tango Alfa Papá, pra cima. Decolado pela 2000, pro lado direito. Suba e mantém nível de voo 400, vigilância, Tango Alfa Papá. 400, vigilância, Papá. Eco Zulu November, tá na final de 3 milhas, 1-7. Sente, Eco Zulu November, tem livre pouso na 1-7, o vento é de 100 graus com 13 nós. Livre pouso, Eco Zulu November. Bom no 2, bom no 6, 1-2, continua a aproximação, aguardando o eixo da 1-7, livre aeronave prosseguindo para pouso, não irá interferir, ok? Sente, 1-2. Maintain 3000 feet. Condor 076, descending altitude 3000 feet, confirm QNH 1011. Desce a firma ali, 1011. O objeto 5729 está restrito ao nível de voo 320. 320, 5729. Chame Centro Recife no 3325, 5729. 3325, boa. Condor 076 is turning left direct Duna and confirm QNH 1011. 101, man. For intercept localizer course, turn left, correction, turn right, heading 175, down 2000 feet, report established localizer course, Condor 076. Condor 076 is clear to intercept localizer on heading 175, descending 2000 feet. That's affirmative. 8002, no localizador, pista vista. Turno no 86, 8002. 8002. Azul 4234, reduza para 1709, vai ultrapassar o curso do localizador, limite que é demais que 120 decimbra. Desça e mantenha 3000 pés. Ele vai interceptar o curso, descendo para 3000, limite 120 decimbra, 4234 da Azul. Ultrapassar o curso, limite que é demais que 120 decimbra, ultrapassa o localizador, desça e mantenha 3000. Limite 120, 3000. 4234. FM 7200, 060 restrito. 720, desça e mantenha 6.000 pés. Ah, já atingiu, já. Tá mantendo 6.000, 10.000, 10.0, 1.0, 1.1. Web 6.7.2.0. Confere, é como é que tango torno no 8.6. No 8.6, obrigado. Condor 076, reduce to approach speed, complete ILS approach. Condor 076, reducing to final approach speed and cleared ILS runway 10. Azul 4234, direita, proa 130, livre ILS. Proa 130, livre ILS, azul 4234. 6720 da Webjet, curve à direita, proa 250, desça e mantenha, corrigindo, mantenha ainda 6.000 pés, 1.011. 250, vetor 6.000, tá mantendo 10, 11, Web 6720. Boa tarde, então 8002, espaço externo, abaixado e travado. 8002, muito boa tarde. Continua a aproximação, aguardando pista livre. 8002. Vamos para a copa. Tango Alfa Papá, suba restrito a nível de voo 280. Chame Recife 1288. 280, obrigado. Vitor India Juliette, mantenha corredores desse, mantenha 1.000 pés, condições de manter-se visual e reportar para IPA. Pantanal, chame Recife, 1288. Recife da Fucaracaju. Transponder 5025 e o controle 198. Cotejamento correto, reporte quando pronto, fracionamento push, gol no 856. Reportará, 1856. Mandar solo, gol no meio ou no 2? Gol no meio ou no 2, livrou, chamou, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3. Reporte quando pronto para ingresso no pátio principal. Alfa, Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no principal. Em paralelo com a Alfa. Na zona, contra o jogo da 1-0 para a autorização, a esperada autorização para o jogo americano. A saída de volta. Da 1-1, web 720, confirmando o SNS. Condor 076, control, 1, correction, tower 186. Condor 076, tower 186, bye. Controle, poderia confirmar, tango Alfa Papá, 1288, Recife? No 288, tango Alfa Papá. Obrigado. Pantanal 479, Recife, 1288. Passou o uniforme ideal da autorização. Canal 0756. 351, Pantanal. 3325, 251. Golf 677 a rota? Cogino. 160 o nível, decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda. Após Leda direto Ilhéus. 5020 no transponder. 198 é o controle, o 354-15. Muito bem, Ilhéus, nível 160, já todos vão mandar para a porta. A partir da pista aberta, curva direita, da Euleda e após em antes do motel. 5020, transponder 198, para o controle da Euleda. Ok, confira apenas o transponder copiado. 5020, né? Correto, 43, reporte quando pronto, pressionamento push. Tá bom, tá, obrigado. O gol no 642, corrigindo, gol no 612. Após a passagem do bang da companhia que se desloca ao ponto de espera, está livre até o 04, o portão. Gol no 612, após o bang da companhia. Após o bang da empresa, prossegue para o 04, no 612. 02. 2000, estabilizou na LS já. Gente, completa a final. Tráfego que o precede, meia dúzia de milhas, aeronave da Azul. Assente, web 6720. Torre 186, 6720. 186, obrigado. Fala Salvador, muito boa tarde, tá? 8002. 8002, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3. Reporte quando pronto para ingresso no pátio principal. Via Alfa, Quilo, pátio 3, reportará para ingresso no principal, tá? 8002. Pouso na 10. Estimativo, eu estou ingressando na base da 17 com 4 milhas. 2 Salvador, é 1720, estabilizado na LS da 10, com trem embaixo e checado. Muito boa tarde. 6720, muito boa tarde, é o número 3 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. Guarda a pista livre, 6720. É, para pouso na 1-0. Salvador, vou na 7-5, ponto de espera da 1-0, pronto, preciso operar a nave na aproximação final. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha. Salvador, o Mac-Tango vai ser o próximo ou depois? Condor 076, on ground at 218, turn your right and contact the ground 121 decimal 9. Condor 076, turning right, ground 121 decimal 9, bye. Eco Mike Tango, a fim de evitar pouso simultâneo, faça um 360 com curva pela esquerda, aguardando para receptar o sinal da 107. 360 pela esquerda, Mike Tango. 076 in Foxtrot. Condor 076 via Alpha Kilo Apron 3. Report when you on the Apron 3, okay? Condor 076 via Alpha and Kilo to Apron 3, will call you then. Okay, this stand is 1-1, gate 11 on the main apron. But the taxiway Alpha is closed between taxiway Delta and Juliet, according to Atis. Condor 076, stand 1-1, but via apron 3 because of closure. Yes, that's affirmative. Para ingresso na parte principal, tá? 8002. Afirmativo, ingressa 1-0, portão. Pátio principal, portão 10, TAM 8002. Pátio principal, portão 10, 8002, TAM. 13-9-0, como é que tá? Papa Romeu, Mike Eco Vitor, Salvador, prossiga. Tente, Mike Eco Vitor, reporte Pituaçu, ajuste 1011. Vitorinho de Juliette, aporte rotatória. Contra a rotatória, viu? Sou na FK37? FK37, mantém a posição e aguarde. Quatro, dois, três, quatro da Azul no solo aos 2-1, no livre à direita, solo no 2-1, decimal 9. 219, Azul 4234, obrigado. Estamos já totalmente prontos, que a gente do horário está um pouco adiantado. Se tiver a nossa cópia para Brasília no 360, a gente agradece. 3567, a hora é os 1937. Assim que chegar aqui, faz o seguinte, em mais 13 segundos eu pago sua cópia. Tá legal então, estamos aguardando, vou parar o cronômetro, hein. Condor 076 via main apron to stand 1-1. Condor 076 via the apron to stand number 1-1. O Azul 4234 livrou e ia chamar, mas a gente já se antecipa. Táxi via Alpha Kilo Pátio 3. Reporte quando pronto para ingresso no pátio principal Azul 4234. Alpha Kilo Pátio 3 reporta para ingresso no pátio 3, confirme? Afirmativo. Reporta quando ingresso para o pátio principal, que é o pátio 1, portão previsto é o 01, reporta na saída do pátio 3. Positivo, Azul 4234. O TAN 3567, copia? Copia, prossiga. TAN 3567, Brasília, 380 nível, Upper Zulu no 7 a rota, decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída gole, transição ao fito, 5026 no transponder e o controle em 119 decimal 8, o TAN 3567. 380, Brasília, decolando da 10, curva direita, gole ofito, Upper Zulu no 7, 5026 no transponder e 198 ao controle Salvador, 3567. Cotejamento correto, posição é a 05, vai reportar quando pronto para acionamento push. Reportaremos, obrigado. Foi em menos de 3 segundos ou não foi? Foi. Sente. Vitor Juliette, autorizado o cruzamento do campo, reporte eixo da 1028 livre. Juliette, autorizado o cruzamento do campo, para o Alfa Vitor Juliette. Boa. 6720 no solo 23121 decimal 9, livra à direita. 219, livrando à direita, 6720. Papá Romeu Tango, Alfa Papá, Salvador, prossiga. Salvador, boa tarde, Webjet, livrão. Webjet 6720, Alfa Kilo Pátio 3, reporte quando pronto para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, vai reportar pronto para o ingresso 6720. O Azul 4034, posição 08 autorizado, posição 08 no pátio principal, ok? O Azul 434, posição 08, né? Afirmo, 08 é o portão. Pro Azul 4234, obrigado. Vitor Índia Juliette, torre no 86. 13-9. Decolagem autorizada da 1-0, voo 9755, obrigado. 2 Salvador, passando o Vitor Juliette. Vitor Índia Juliette, prossegue para a final da 1-7, reporte terceira milha, Julie. Contra a terceira milha, Julie. FK 37, após a rolagem do tráfego da Gol, ali mantém pista 10. Após a rolagem, a passagem do mesmo, ali mantém na interseção da 1-0. No 05, puxa, acionamento. Gente, aguarde. Alfa Vitor Juliette. Corredor forte, mantém o código transponde acionado, posição normal. Alfa Vitor Juliette, meta no corredor forte, transponde alto. Confirme, transponder. 0151, transponder de Alfa Vitor Juliette. Positivo, mantém acionado na posição normal, mantenha 1.500 pés, Alfa Vitor Juliette. Ali pronto, FK. 1.010, o corredor forte, transponder acionado 0151, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, vão na 755, passa 2 linhas, ascensão 360. Equipe de solo após a passagem do Boeing da Webjet, a retaguarda tem livre para o Cibec acionamento no 05, chame para o táxi. Após o Boeing da Web, está livre, chama para o táxi, 3567. Estando voa está para aqui, informações grandes aqui à nossa direita, próxima onda. 3894, identifique, desça e mantenha 6.000 pés, ajuste do altímetro em Salvador, 1011, voando ITAP para desvio de formação, onde intercepta a chegada Mari. Beleza, intercepta, ITAP, muito obrigado, meu rei, tá batendo aqui a coisa, tá feia, 6.010, 1011. FK37 decolou agora aos 28, 119.8 é o controle. Tomará. Controle Salvador FK37. Car 37, suba e mantenha nível de voo 1900 vigilância. Saí da Coral. Quem dá presente pode voar Coral? Tá visual aqui. Mantenha a saída Coral, Picar 37. Vai manter até a centena e picar na perfil da Coral. Controle, o pastor no 7, está na Praia do Forte, o corredor está cruzando 2.000 para 1.500. Ciente, pastor, 1.7, segue corredores, reporte visual com pedágio. Reportará visual com pedágio, pastor. Voo no 601, não desça e mantenha 2.000 pés, livre LS, acuse localizador, 1.011. 2.000 pés, livre localizador, 1.011, 601. Controle, o Mike é Curitiba, o ponto de ABC. Confirme? O Mike é Curitiba, o ponto de ABC. Para 500 pés, reporte visual com o farol de Itapuã. Mike é Curitiba. Controle, o Mike é Curitiba, chegou a ser cortada a flexão. Para 500 pés, prossegue visual Salvador, reporte visual com o farol de Itapuã. Índia, November Alpha. Entra a bordo, 3:30, confirma. Táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera Silma Torre 1 no 86, são 3567. Via Juliette Alfa, ponto de espera Torre 2635-67, obrigado, boa tarde. Salvador, o gol 1399, boa tarde. Ainda não está para o regresso? Ainda não, a gente vai manter até 20 milhas. Dado nível 360, copia? Copia, está sem essa informação. Uniforme, está na posição 1, pronto para a cópia. Autorizado Congonhas 360, via Pesulo 1 no 6, decola 1 no 0, curva à direita, saída da El Leda, após Leda Bridge. Controle opera em 1 no 98 e o transponder 5556, coteja. Autorizado 360, Pesulo 1 no 6, inicialmente Leda após Bridge, a saída é a da El. Pista 1 no 0, após a decolagem curva de esquerda, 1198, 5556, o transporte 5556, o transponder, correto, cotejamento, quando pronto, seu infosibeck, acionamento no 01. Ok, reportará pronto para o acionamento, para 01, por favor, 1399. 1500, ainda dá o visual. Tango Alfa Papá, desça e mantenha 2.000 pés. Tango Alfa Papá, mantenha a proa de Itap. Positivo, copiado, Índia Novo Alvo, mantenha corredores, reporte para regressar a Salvador.